Eu estou te esperando no mesmo setor, mantendo mil pés o tráfego de pequeno porte. Sempre o tráfego em grau, general. Alfa Victor Juliette, autorizado a final da ONU 7, reporta 1 milha da final da ONU 7, o vento 130 graus 8 nós. Alfa Victor Juliette. 1982. 5 alterna 126, decimal 85. 2545 alterna 1285, alterna 312, bom dia. Flip 5221, chama Recife 126-0. Recife 126-0 para o Flip 5221. Alfa Victor Juliette, autorizado, pouso pista 17, vento 130 graus 9 nós. Ciente, autorizado 17 para Alfa Victor Juliette. Webjet 5811, sobre a Recife, para o meu jogo 340. 340 L5811. Índia Juliette, sobre a rotatória, mantenha mil pés. Victor Índia Juliette, mantenha a espera sobre a rotatória, mil pés. Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, dá presente, tem condição de iniciar a aproximação, reportar 3 milhas da 17? Debatido. Inicia a aproximação, Victor Índia Juliette, reporta 3 milhas da 17. Afirmativo, deseja que incremente a velocidade para agilizar? Não, não há necessidade. Victor Índia Juliette. Lembra Alfa, mantenha 1500 pés, espera sobre a rotatória. Mantendo no 1500 pés, sobre a rotatória de Nova Verão. Mais 2 milhas e meia da nossa festa, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette continua a transformação, aguardando autorização para pouso. É. Alfa Victor Juliette, seu Solos 4-1, autorizado backtrack para o Pat 4. Trip 5414, contato radar 60 milímetros do oeste de Salvador, voe na proa de mar e reporte para a descida. Nova 072, utilizar a parte principal, portão 1. Juliette para o 1, Nova 072. Índia November Alpha dá presente, final da 17 autorizada, reporta 3 milhas da final da 17, Índia November Alpha. Presente, final de 3, final da 17, reporta 3 milhas, Índia November Alpha. Alpha Victor Juliette, reporta pista livre. Ciente, Alpha Victor Juliette. Victor Índia Juliette, autorizado pouso pista 17, vento 120 graus 9 nós. Autorizado para usar nosso F1, 2 horas, 9 horas. Tente para 1.600 metros. Afirmado, 1.600 metros. Afirmativo. No 1, chama Recife no 2690. Na minha zero, 5891. 3487, está pronto para aproximadamente, aguardando só o final do Finger aqui. Tenente, após a chegada do Finger, está autorizado o pushback, acionamento de para táxi. Eu vou coordenar com o Infraero aqui. Obrigado. Tenegão no zero no meio, hoje não é mais do que zero. Zero no meio. Autorizado pouso para o Indiano Numeral. Alô, Salvador, bom dia, Schneider. Schneider 3 no 1, informação hotel, ajuste no 0 no 6. Pronto para cópia? Afirmativo. Schneider 3 no 1, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolado no 0, primeira curva direita, saída Arbó, Elefa, onde intercepta UP Zulu 2-1, após Pabem, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1-1-9, só 3-5. Torre 1-1-1, edição 6-12, acione transponder 5-1-0-1, Oxnem 3-1-1. 3-0, verificado Guarulhos, decola na 0, toda direita, na voz, relente. Recebe a gente do 2-1, patente, conforme forma. Renato 3, seu controle, 8-6-2, transponder 0-1, acione. Oxnem 3-1-1, cotejamento com a champanhe para pushback, acionamento. Novemberal, fala o Salão 46, autorizado backtrack para o pátio 4, reporta pista no 7 livre. Victor India Juliette, autorizado táxi via pista até o pátio 4, reportando pista no 7 livre. 26260, estabilizou? Torre 1 no noite, esse mal meio. Oceané 6250, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1110 graus, 9 nós, que legal no 096. Autorizado pouso na 1062. Quatro, um passo após o estado, 2000 pés, ajuste no 096, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. ETAP 2016, reporte estabilizado 541514. Confirma todas as bordas? 38, 38. Gente, TAM 347, autorizado táxi, seu ponto de espera da 10 via Índia Alfa. Quando pronto, chame a torre 1-1-1-62, ajuste no 096, TAM 347. Índia Alfa, ponto 272. Confirmando, TAM 347, 1-1-1-62. Para mil pés, o Lima, Kilo X-ray. Oceané 6250, solo 53, livre a pista pela direita, solo 1219. Salvador, bom dia. Na M3 no livre acionamento, chama para táxi. Câmara. Oxiné 6250, bom dia. Autorizado Alfa Juliette, parte principal, portão 2. Oxiné 6250. Alfa Juliette. A alinhe e decola, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Tá, é LS ou 5414? 5414, Compressão LS, torre em 119, decimal 6. 18.000. Zulu Papatango, já fiz umas 3 chamadas para a senhora. Salvador, muito boa. Bom dia ainda, o 5414 da Tripta no LS. 5414, reporta no externo, baixado travado, informa o tráfego, iniciando decolagem, pistão no zero. Repórter aí no externo, baixado travado. A intenção da gente é, assim que autorizar, dar uma base pela direita para 17, se possível. A gente vai lá para a remota do Platinum. Informe no ponto ideal para modificação, 35.4 no 4. Tá no ideal. Cancelado aos 5.5, curva pela esquerda, base pela direita, 35.4 no 4, reporta nacional, dono 7. Porta nacional, dono 7, 5.4 no 4, obrigado. Sete decolado aos 5.6, controle 1, 9, 35. 19.35, 3487 da TAM. Estou de Salvador, é o TAM 3487. TAM 3487, contato radar, suparmizou 380, saída da El, Leda Hilde. 380 da El, Leda Hilde. 3487. Não confirme a bordo, 143, 1350, Galeão. Afirmo. O Oxenai 631, da torre de ataque, seu ponto de espera, dono 0, via Índia Alfa, no ponto de espera, quando pronto, chame a torre, 1-1-1, edição 62, ajuste no 0, no 6. Seria pro a posição Leda, o TAM 3487? Estou presente Leda, o TAM 3487. Tá valendo então. No 4, no solo 58, livre a pista pela esquerda, via Lima. Na Lima chama solo 1219. Informação Índia, ajuste no 0 no 6, aguarde minutos para a cópia. Informação, aguarde para a cópia. O 354 não está, entrou, entra na Lima, aguarde. Trip 54 no 4, atualizado parte principal remota 1-4. Trip 54 no 4. Parte principal remota 1-4, 54 no 4. Piso no 1, alinha e decola pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 9 mais. O gol 1073, quanto foi a cópia? Gol 1073, autorizado Porto Seguro, nível de voo 280. Decola 1-0, primeiro curva à direita, perfil da Dael. Saída da El, Leda, Poleda, Pidev. Onde intercepta UP, Whisky 50, pois autorizado conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35. Torre 1-1-6-12. Acione no transponder 5107. 5107. Gol 1073. Ok, autorizado 280 para Porto Seguro. Decola da pista 1-0, na primeira curva direita. Saída da El, Leda, Pidev, UP, Whisky 50. 119-35 para o controle. 1-0-7 a transponder, 2-6 a torre, 1-0-7-3. Gol 1-0-7-3, cotejamento correto, para pushback, acionamento. Camarada, 983, informação no momento é Índia, ajuste no 0 no meio, pronto para cópia. O gol 93, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decoda no 0, primeira curva à direita, saída perfil da Arbor, após a Arbor é Lefa, onde intercepta up, Zulu 2-1, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35. Torre 1-1-8-62, adiciona o transponder 5-1-2-2, gol 1-9-8-3. Gol 93, cotejamento, qual é a chance para pushback, acionamento? 360 na árvore, alguma possibilidade vai alfa, alguma coisa mais à frente? Aguarde. Tão 3487, chama Recife, 125-1, não tem 133-25. 251-1-3-3-2-5-3-4-8-7. Argo 6319. prossiga com 1073. Prossiga com 1073. Acionamento na posição, aeronave 100 APU, posterior pushback, tá na 1. Sente autorizado, chama para o táxi, correção, chama para o pushback com 1073. Camarada. Vem para o controle. Pare. Gol no 073. Gol 073, é com relação à APU. A APU, pelo que eu sei, é Auxiliary Power Unit. É isso? Ou é Air Power Unit? Poderia exemplificar? É Auxiliary Power Unit. E fica na, posicionado na cauda da aeronave ou na frente? Na cauda. E outra coisa, outra pergunta. Seria uma fonte auxiliar para ligar a aeronave ou outra função? Exatamente, a força externa para a partida dos motores e aí liberar também. Sim, obrigado. Salvador, vai ser com 3, 4, 7, 7. No 397, informação de correta, ajuste no 0 no 6, pronto para cópia? O gol no 397 é autorizado São Paulo. Nível de voo 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída do perfil Dael, Leda, Bridge. Onde intercepta o piso 1 no 6, pós Belo Horizonte, após conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-6-12, acione o transponder 5-1-3-1, gol no 397. Autorizado 360, São Paulo, está falando 1-0, curva direita da L, direita após a esquerda do I, né? 7-2-1-9-3, controle a 2-2-6, transponder 5-1-3-1. Só confirmando, está da L, Leda, Bridge, bravo.